parceiro, vamos trocar uma ideia. Céu, inferno, no meio da guerra, patifaria, pilantragem, os manos se matando por pura vaidade. Aí, o bom pra mim é tá lado a lado com os parceiros, mas é bom ficar ligado em quem tá sendo verdadeiro. Mas firmeza, bola pra frente, tem muito sangue bom lado a lado aqui com a gente. Aí, eu falo, eu canto, tô sentindo, neste momento pode ter alguém subindo e ao mesmo tempo alguém sorrindo no outro lado da tela. Minha vida é diferente da novela, poesia de favela, quem é dela entende. Muitos manos já se foram e não estão com a gente. Poesia de favela, som pra sangue bom, sabe, tá ligado que o rap é o som. Muita coisa eu já vi, já passei e senti, mas a pior de todas é ver meus manos subir. Mas firmeza, estejam com Deus, tô ligado que se plantam melhor que eu. Mano, você sai sem saber se vai voltar, a morte pode tá em qualquer lugar. Esperar o show estava bom, curtindo Racionais da hora. Corre, corre, matar o outro mano lá fora. Puta palhaçado, o astral ficou pra baixo. Apertar o gatilho na cara, o arregaço. O mal habita a mente, contamina a alma, e o respeito pela vida humana acaba. Prosperar, não quero prosperar, lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar, poder acreditar que a paz vai chegar. Prosperar, só quero prosperar, lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar, poder acreditar que a paz vai chegar. Vai vendo cada um aqui, tem a sua história. Umas poucas sofridas, sem alternativa, com poucas glórias. O que vale, ladrão? Acreditar, lutar, tentar enquanto pode respirar. O relógio tá correndo, os ponteiros não param de girar. O tempo passa, passa e nunca vai parar. Mano, mó da hora, curtir aquele som. No morro, na favela, junto com os irmãos. Matar um maluquinho ali, puta sofrimento. Não curtir o ano novo, eu só lamento sofrimento pra família. Os camarada, no ano novo, a homenagem a outro mano lá na quadra. Saudades, quem não tem saudades? Tristeza da lembrança só quando ela bate. Quando ela bate. Prosperar, só quero prosperar, lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar, poder acreditar que a paz vai chegar. Prosperar, só quero prosperar, lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar, poder acreditar que a paz vai chegar. Onde estou, posso ver mais uma baixa efetuada. Se devia ou não, morreu a mesma fita errada. Eu fico aqui, os mano, ali. Vai ter troca de tiro até um dos dois cair. Não, não, se depender de mim, acho que não. Prefiro resolver na ideia do que no oitão. Marionete do capeta, eu não quero ser. Quero viver e ver meus filhos crescer. Eu não vejo a paz, mas eu não criei a guerra. Difícil é viver na guerra sem ter parte nela. Sou eu que estou nela, mas ela não está em mim. Não falo por você, mas eu penso assim. Aí, comigo não, eu quero prosperar e não deixar a neurose dominar. Porque se isso acontecer, fica embaçado. Não escolho qualquer um pra ficar do meu lado. Mano, eu respeito, eu quero só respeito. Não só pra mim, pra você, pras minas do parceiro. Nem tudo que acontece você procura, principalmente na lei da rua. Queria acreditar na paz, mas o tempo passa. Aumenta a caminhada, mas a paz se afasta. Ó meu senhor, guarde bem o mano Quaco. Quando rola pilantragem, alguém sempre vai pro espaço. Esses fatos contrariam minha e minhas crenças. Se o crime não compensa, vingança compensa. Os manos pensam, pensam, pensam. Eu vou correr atrás, porque se fosse comigo, qual ia correr atrás do meu prejuízo? Eu vejo bem, eu analiso bem. Nessa situação, certo e errado, vai além. Lembro do cheiro das ossas do mano no caixão. A mãe do mano desmaiando é embaçado ou não? Se um bom coração é a solução, pilantragem é a praga do mundão. É apenas um exemplo, mais um exemplo. Como diz o ditado, a mãe de alguém chorou primeiro. E você esperando a solução. Preste atenção, a solução tá nas suas mãos. Uma vingança não trará uma vida de volta, mas a revolta bate na porta. E o pesadelo da lembrança ronda a mente, principalmente de alguém que foi inocente. Viver na sombra, se entregar pro mal. A escolha é sua, escolhe seu final, é mal. acabar estirado na vala, bebendo o próprio sangue, escorrendo na calçada. Fazer o quê se a vida é assim? Um coração ruim não faz sinal feliz. Um fim salgado igual sangue de porco. Pode com ele, pode a vida dos outros. Quem foi que disse que o crime não compensa? Na teoria talvez, a prática traz a certeza. Se é assim, que seja assim. Por enquanto é assim, eu peço a Deus que olhe por mim e olhe por nós. Prosperar, só quero prosperar. Lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar. Poder acreditar que a paz vai chegar. Prosperar, só quero prosperar. Lutar, tentar enquanto eu posso respirar. Prosperar, só quero prosperar. Poder acreditar que a paz vai chegar.